edição em Baile da Saudade. Pra você curtir só as melhores. É só sucesso. Amar você, amar você, amar você. como é que a gente trata a saudade. Vou te seguir por onde você for, não vou te abandonar, preciso desse amor. É humilhante, não quero nem saber, eu sei que estou errada, preciso de você. Não acredito que não sinta mais nada. Aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. Só a lembrança que restou. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Thank you.

sinto por você. Por você. E eu te amo. Eu te amo. E sei que nunca vou deixar de amar. Nunca vou deixar. Eu preciso ter você comigo e desse amor. Esse amor. Já não pode esperar. Já não pode esperar. Pode esperar. Não pode esperar. Eu te amo cada vez mais. DJ Davi. Você me faz rir. DJ Davi, a lenda viva dos DJs do Curió Tinga. Me senti tão feliz ao te ter só uma vez. Não esqueço esse dia, meu amor, dei, me entreguei. Faça uma viagem conosco e venha relembrar as músicas que marcaram sua vida no verdadeiro túnel do tempo. DJ Davi, autoridade em saudade. Eu vi no céu uma estrela brilhar, o Jackson a comandar, o meu e o seu sentimento. DJ Thiago, toca esta canção que vai mexer seu coração. O luxuoso Jackson. Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Ouvir o Jackson tocar, não tem pra ninguém que eu curto sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém que eu curto sem medo. Eu e você, num amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. Essa

entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Eu te encontro num bar e você está com outro alguém. Dá uma desculpa qualquer e eu fingo estar tudo bem. Na frente dos seus amigos você quer me distrair, mas fica assim, sem saber de mim, sem saber que eu estou. Mixagens DJ Davi, o talento insuperável. Quando abri a porta e vi você abraçando o outro, eu não sei o que senti, se foi raiva ou foi desgosto, pois eu estava voltando para lhe pedir desculpas. A surpresa foi tão grande, a gente não estava bem. Só precisava de um motivo pra acabar. Oh, oh. Não se importe comigo, eu já vou sair. Por esse amor eu não vou lamentar. Abri a porta e vi você abraçando o outro, eu nem sei o que senti, se foi raiva ou foi desgosto, pois eu estava voltando para lhe pedir desculpas. A surpresa foi tão grande, notei que não tenho culpa. Há muito tempo a gente não estava bem.

entreguei, mas você não me deu valor. Foi tudo um sonho, e agora que acordei, eu já não quero mais sonhar. Foi tudo um sonho, e agora que acordei, eu já não Márcia de Sá. Chega de ilusão, não vale a pena amar assim, sozinha. O melhor de mim, com certeza te entreguei, mas você não me deu valor. Foi tudo um sonho, e agora que acordei, eu já não quero mais sonhar. Foi tudo um sonho, e agora que acordei, eu já não chance, meu amor.